Este vídeo foi feito especialmente para você treinar o seu pássaro galo de campina. Ele apresenta alternadamente o canto do galo de campina macho por 1 minuto, em seguida o canto da fêmea do galo de campina também por 1 minuto e segue alternando, ou seja, macho cantando e fêmea piando. Eu espero que você goste, comente e compartilhe.